O KNSC11, Fundo de CRI da Quinéia, acaba de divulgar o relatório de fevereiro de 2026. Dividendos menores, Selic travada nos 15% e uma carteira rodando a IPCA mais 10% ao ano. Vale a pena continuar investindo? Apresentação do fundo. O KNSC11 é um fundo de investimento imobiliário de papel gerido pela Quinéia Investimentos, empresa do Grupo Itaú. O fundo investe principalmente em CRI, os Certificados de Recebíveis Imobiliários, e tem como diferencial justamente essa mistura, parte da carteira indexada ao IPCA e parte atrelada ao CDI. No fechamento de fevereiro, o patrimônio líquido era de R$1,79 bilhão, com 257 mil cotistas. Dados da cota. Ponto de atenção. Aqui temos um ponto importante que merece atenção. A cota patrimonial fechou em R$ 8,83, mas a cota de mercado estava em R$ 9,19. Ou seja, o fundo estava sendo negociado com um ágio de cerca de 4% em relação ao valor patrimonial. Para quem vai comprar agora, isso significa que você está pagando mais caro do que o valor real dos ativos, o que reduz o seu yield efetivo. Olhando a tabela de sensibilidade do relatório, com a cota a R$ 9,20, o yield líquido descontando a taxa de administração cai para apenas 7,69% ao ano de IPCA+. Isso é um sinal para ficar de olho. Dividendos. Ponto negativo. Os dividendos de fevereiro serão de 8 centavos por cota e serão pagos em 12 de março. Considerando a cota média de mercado de R$ 9,19, isso representa uma rentabilidade de 0,87% no mês, equivalente a 87% do CDI. Para um fundo com risco de crédito imobiliário, estar abaixo do CDI não é o ideal. E por que isso aconteceu? A explicação está no IPCA. Os CRI indexados à inflação usam um índice com 2 meses de defasagem, então fevereiro refletiu o IPCA de dezembro e janeiro, que foram apenas 0,33% cada. Meses fracos de inflação puxaram o resultado para baixo. Perspectiva para os próximos meses. Ponto positivo. A boa notícia é que fevereiro tende a ser mais forte. A projeção disponível aponta a inflação de 0,64% em fevereiro, quase o dobro dos meses anteriores. Ou seja, o resultado de abril deve melhorar. Além disso, o boletim Focus projeta IPCA de 3,91% para 2026 e 3,79% para 2027, o que sustenta a tese de retorno real robusto para os CRIs de inflação no médio prazo. Composição da carteira. Ponto positivo. A carteira do KNSC11 está 100,3% alocada em ativos-alvo. Isso mostra que a gestão não está com dinheiro parado. Do total, 62,1% estão em CRI de IPCA, rendendo em média IPCA mais 10,10% ao ano, com prazo médio de 7,1 anos. Os outros 38,1% estão em CRI de CDI, com spread médio de CDI mais 3,14% ao ano. Com a Selic em 15%, essa parte da carteira está gerando um retorno bruto considerável. A diversificação por setor também é equilibrada. Escritórios lideram com 24,5%, seguidos de residencial pulverizado com 21,6%, logística com 20,7% e residencial com 17%. Cenário macro, Selic e geopolítica. Ponto de atenção. No cenário macroeconômico, o Copom manteve a Selic em 15% ao ano na última reunião de janeiro. Havia uma sinalização de que o ciclo de corte poderia começar em março de 2026. Porém, desde então, conflitos no Oriente Médio provocaram alta no petróleo e desvalorização cambial, o que pode pressionar a inflação doméstica e adiar qualquer corte. Para o KNSC11, isso tem dois lados. A parte CDI continua rendendo bem com Selic alta, mas a incerteza inflacionária pode atrasar a melhora nos rendimentos da parcela IPCA. Liquidez. Ponto positivo. Em termos de liquidez, o fundo negociou R$ 104,62 milhões em fevereiro, com média diária de R$ 5,81 milhões. Para um FII de papel, essa é uma liquidez razoável, o que facilita tanto a entrada quanto a saída de posição, sem grandes impactos no preço. Reserva acumulada. Ponto positivo. Vale destacar também que o fundo possui uma reserva acumulada não distribuída de 5 centavos por cota. Isso funciona como uma espécie de colchão. Em meses com resultado mais fraco, a gestão pode usar essa reserva para manter os dividendos estáveis. É um mecanismo de proteção para o cotista. Resumo final ou conclusão. Resumindo, o KNSC 11 entregou um fevereiro abaixo do CDI, por conta da defasagem do IPCA, mas a tendência é de melhora nos próximos meses com a inflação de fevereiro mais alta. A carteira está bem alocada, diversificada e com taxas atrativas, especialmente a parcela de IPCA+, que rende mais de 10% acima da inflação. O principal ponto de cautela é o ágio da cota de mercado em relação ao valor patrimonial. Para quem vai comprar agora, isso significa que você está pagando mais caro do que o valor real dos ativos, o que reduz o seu yield efetivo. Como sempre, não é recomendação de investimento. Se esse conteúdo foi útil, compartilhe.